O fluxo de veículos na BR-277, estrada que corta o estado do Paraná, no sentido leste-oeste, que liga Foz do Iguaçu ao litoral, será intenso nos dias que antecedem a virada do ano. De acordo com a previsão da concessionária Ecocataratas, que administra quilômetros da rodovia, a estimativa é de que aproximadamente 60 mil automóveis passem pela BR-277 neste sábado. O número estimado representa um aumento de 40% em relação aos demais períodos do ano de 2013. Para domingo, segundo a previsão, é que a movimentação deva diminuir. O aumento no fluxo de veículos deve ficar em torno de 11% acima do normal. Na sexta-feira, o número foi registrado acima da média, com movimentação intensa entre os trechos Foz do Iguaçu e Guarapuava. A previsão da Ecocataratas é que a circulação fique acima da média até o dia 5 de janeiro. O fluxo de automóveis é grande nos sentidos, tanto de pessoas deixando a região com destino a Curitiba e ao litoral do estado, como de turistas que devem passar a virada na fronteira. Para melhorar a segurança dos usuários da rodovia neste período de intensa movimentação, a concessionária instalou novos redutores de velocidade. Os equipamentos já estão em funcionamento e ficam localizados no quilômetro 687, em São Miguel do Iguaçu, no trecho que dá acesso à cidade de Missal. Quatro estruturas foram instaladas, uma em cada lado da pista dupla. Quem estiver trafegando por esta área deve ficar atento à velocidade permitida, que é de 60 km por hora. O objetivo da instalação dos equipamentos é aumentar a segurança nas pistas e evitar futuros acidentes. A Polícia Rodoviária Federal registrou no feriado de Natal 23 acidentes na BR-277. Marjorie Colombari para a CBN Foz.